chegar no Cristo concreto. De matéria qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2, e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Subindo ao céu. Num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra ter. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra ter posto ano 2000. Tem aí um lenço de papel para eu assoar o meu nariz? Mesmo, porque senão fica assim, fungando o tempo todo. Someone would say that's cold, baby. It's cold. Mas não é não, é muito cold. Me dê aí, Léo. Me dê aí. Gente, Guilherme, que é isso? Guilherme fica, toca logo. Veja. Que isso, gente? Eu tô gripado um pouquinho, não tá muito não. Tá começando aqui. Esse ano eu não vou ficar gripado não. Não, eu tô na macro, já ia falar, você falou em cachaça. É que eu tô fazendo macro e tá legal. Esse ano vai ficar legal. Mas eu não vou ficar aqui no inverno não. Aquele abraço, vamos lá.